Bloco 5. Tudo a conta delas de acordo com o exato ano do mundo para sempre, até que um novo trabalho seja efetuado, o qual será eterno. 2. Esta é a primeira lei das luminárias. O sol e a luz chegam aos portões que estão ao leste, ao oeste e no oeste dele, nos portões ocidentais do céu. 3. Eu vi os portões onde o sol sai e os portões onde o sol se põe. 4. Em cujos portões também a lua nasce e se põe. Eu vi os condutores das estrelas, entre aqueles que precedem nas. 6. Portões estão no nascente, e 6 no poente do sol. 5. Todos estes, respectivamente, um depois do outro, estão em nível, e numerosas janelas estão ao lado direito e ao lado esquerdo destes portões. 6. Primeiro avança aquela grande luminária, a qual é chamada Sol, cuja órbita é a órbita do céu. Toda ela está repleta com esplêndido e flamejante fogo. 7. Sua carruagem, onde ela acende, o vento sopra. 8. O sol se põe no céu e, retornando pelo norte, para seguir em direção ao leste, é conduzido assim enquanto entra por aquele portão e ilumina a face do céu. 9. Da mesma maneira ele sai no primeiro mês pelo grande portão. 10. Ele sai através do quarto daqueles 6 portões, que estão ao nascente do sol. 11. No quarto portão, através do qual o sol com a lua prosseguem, na primeira parte dele. 76. Lá existem 12 janelas abertas, das quais sai uma chama quando elas estão abertas em seus próprios períodos. 76. Através do qual parte dele, ou do qual o sol se levanta no primeiro mês, Knib. Página 168. 12. Quando o sol se levanta no céu, ele sai através deste quarto portão por 3 dias, e pelo quarto portão a oeste do céu no nível em que ele descende. 13. Durante aquele período o dia é prolongado durante o dia, e a noite é encurtado durante a noite por 30 dias. E então o dia é mais longo que a noite por 2 partes. 14. O dia é precisamente 10 partes, e a noite é 8. 15. O sol sai através deste quarto portão, se põe nele e volta para o quinto portão durante 30 dias, depois do que ele prossegue e se põe nele, o quinto portão. 16. Então o dia se torna prolongado por uma segunda porção, de modo que ele é 12 partes, enquanto a noite se torna encurtada, e é apenas 7 partes. 17. O sol então retorna para o leste, entrando no sexto portão, e nasce e se põe no sexto portão 31 dias, na contagem de seus sinais. 18. Naquele período o dia é mais longo que a noite, sendo 2 vezes tão longo quanto a noite, e chega a ser de 12 partes. 19. Mas a noite é encurtada e se torna em 6 partes. Então o sol nasce para que o dia possa ser encurtado e a noite prolongada. 20. E o sol retorna para o leste entrando pelo sexto portão, onde ele nasce e se põe por 30 dias. 21. Quando aquele período é completado, o dia chega a ser encurtado precisamente uma parte, de modo que ele é de 12 partes, enquanto que a noite é de 7 partes. 22. Então o sol vai do oeste, daquele sexto portão, e prossegue em direção ao leste, nascendo no quinto portão por 30 dias e se pondo novamente ao oeste no quinto portão do oeste. 23. Naquele período o dia chega a ser encurtado 2 partes, e é de 10 partes, enquanto que a noite é de 8 partes. 24. Então o sol vai do quinto portão, enquanto se põe no sexto portão do oeste e nasce no quarto portão por 31 dias, na conta de seus sinais, se pondo ao oeste. 25. Naquele período o dia é feito igual à noite e, sendo igual a ela, a noite torna-se a 9 partes, e o dia é 9 partes. 26. Então o sol vai daquele portão enquanto ele se põe no oeste, e retornando pelo leste prossegue pelo terceiro portão por 30 dias, se pondo no oeste no terceiro portão. 27. Naquele período a noite é prolongado desde o dia durante 30 manhãs, e o dia é encurtado desde o dia durante 30 dias, a noite sendo precisamente de 10 partes, e o dia 8 partes. 28. O sol então sai do terceiro portão, enquanto ele se põe no terceiro portão no oeste, mas retornando para o leste, ele prossegue pelo segundo portão do leste por 30 dias. 29. De igual maneira ele também se põe no segundo portão na direção oeste do céu. 30. Naquele período a noite é 11 partes, e o dia é 7 partes. 31. Então o sol sai naquele tempo pelo segundo portão, enquanto se põe no segundo portão no oeste, mas retorna para o leste, prosseguindo pelo primeiro portão, por 31 dias. 32 e se põe no oeste no primeiro portão. 33 naquele período a noite é novamente prolongada tanto quanto o dia. 34 ela é precisamente de 12 partes, enquanto que o dia é 6 partes. 35 Sol tem assim completado seus começos, e uma segunda vez de volta desde estes começos. 36 naquele primeiro portão ele entra por 30 dias, e se põe no oeste, defronte do céu. 37 naquele período a noite é contraída em seu comprimento uma quarta parte, que é uma porção, e se torna 11 partes. 38 dia é de 7 partes. 39 então o sol retorna, e entra no segundo portão ao leste. 40 ele retorna por estes começos 30 dias, nascendo e se pondo. 41 naquele período, a noite é encurtada em seu comprimento. Ela se torna 10 partes, e o dia é 8 partes. Então o sol sai do segundo portão, e se põe ao oeste, mas retorna pelo leste, e nasce no leste, no terceiro portão, 31 dias, se pondo no oeste do céu. 42 naquele período a noite se torna encurtada, ela é 9 partes, e a noite é igual ao dia. O ano é precisamente 364 dias, 43 prolongamento do dia e da noite, e a contração do dia e da noite são feitos diferentes um do outro pelo progresso do sol. 44 Por meio deste progresso o dia é diariamente prolongado, e a noite grandemente encurtada. 45 Esta é a lei e o progresso do sol, e suas voltas, quando ele retorna, voltando durante 60 dias, 77, e seguindo em frente. Esta é a grande perpétua luminária, aquela que ele chama o sol para sempre e sempre. 77 O que é? Ele está 60 dias nos mesmos portões, 30 dias duas vezes cada ano. Laurence, página 97. 46 Este também é a grande luminária, e a qual é chamada segundo seu tipo peculiar, como Deus ordenou. 47 Assim ele entra e sai, nem afrouxando nem descansando, mas correndo em sua carruagem de dia e de noite. Ele brilha com uma sétima porção da luz da lua. 78 Mas as dimensões de ambos são iguais. 78 Ele brilha com da lua, ou sua luz é 7 vezes mais brilhante que a da lua Knib, página 171. O texto aramaico descreve mais claramente como a luz da lua aumenta e diminui pela metade de uma sétima parte cada dia. Aqui na versão etíope, a lua é considerada como duas metades, cada metade sendo dividida em 7 partes. Por isso, 14 porções de 72, 9 e 10, Knib, página 171. Esse audiolivro foi produzido e distribuído gratuitamente pelo blog Tudo de Bom Mesmo para o uso exclusivo do deficiente visual de acordo com a Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998. Capítulo 72. Depois disso eu vi outra lei e foi uma luminária inferior, o nome da qual é a Lua, e a órbita da qual é como a órbita do céu. 2. Sua carruagem, a qual secretamente acende, o vento sopra, e luz é dada a ela por medida. 3. Cada mês em sua saída e entrada ela torna-se transformada, e seus períodos são como os períodos do sol. E quando de igual maneira sua luz é para existir. 79. Sua luz é uma sétima porção da luz do sol. 79. E quando de é para existir, isto é, quando a lua está cheia, Knib, página 171. 4. Assim ela nasce, e seu começo em direção ao leste sai por 30 dias. 5. Naquele tempo ela aparece, e torna-se para você o começo do mês. 30 dias ela está com o sol no portão do qual o sol nasce. 6. Metade dela está em prolongamento 7 porções, uma metade, e o total de sua órbita é sem luz, exceto uma sétima porção de 14 porções de sua luz. E de dia ela recebe uma sétima porção, ou a metade daquela porção, de sua luz. Sua luz é por 7, por uma porção, e pela metade de uma porção, seus crepúsculos com o sol. 7. Quando o sol nasce, a lua nasce com ele, e recebe metade de uma porção de luz. 8. Nesta noite, quando ela começa seu período, previamente para o dia do mês, A lua se põe com o sol. 9. Naquela noite ela é escura em suas 14ª porções, que é, em cada metade, mas ela nasce naquele dia com uma 7ª porção aproximadamente, e em seu progresso declina do nascer do sol. 10. Durante o restante de seu período sua luz aumenta em 14 porções. Capítulo 73. 1. Então eu vi outro progresso e regulações que ele efetuou na lei da lua. O progresso das luas, e tudo o que se relaciona com ela. Uriel mostrou-me o santo anjo que administra a todos. 2. Suas estações eu escrevi enquanto ele mostrava-os a mim. 3. Eu escrevi teus meses, como eles ocorrem, e a aparência de sua luz, até que ela é completada em 15 dias. 4. Em cada um de seus 2/7 de porções ela completa toda a sua luz ao nascer e se pôr. 5. Em determinados meses ela muda seus crepúsculos, e em determinados meses ela faz seu progresso através de cada portão. Em 2 portões a lua se põe com o sol. Naqueles 2 portões que estão no meio, no 3º e no 4º portão. Do 3º portão ela sai por 7 dias, e faz seu circuito. 6. Novamente ela retorna para o portão do qual o sol nasce, e naquele ela completa toda a sua luz. Então ela declina do sol, e entra por 8 dias no 6º portão. E retorna em 7 dias para o 3º portão, no qual o sol nasce. 7. Quando o sol prossegue para o 4º portão, a lua sai por 7 dias, até ela passar do 5º portão. 8. Novamente ela retorna em 7 dias para o 4º portão, e completando toda a sua luz, declina, e passa pelo 1º portão em 8 dias. 9. Retorna em 7 dias para o 4º portão, do qual o sol nasceu. 10. Assim eu vi suas estações, como de acordo com a ordem fixada dos meses o sol nasce e se põe. 11. Nesses tempos há um excesso de 30 dias pertencentes ao sol em 5 anos. Todos os dias pertencentes a cada ano de 5 anos, quando completados, somam 364 dias. E ao sol e às estrelas, deles em cada um dos 5 anos. Assim 30 dias pertencem a eles. 12. De modo que a lua tem 30 dias a menos que o sol e as estrelas. 13. A lua trazem todos os anos exatamente, para que suas estações possam vir nem tão adiante nem tão para trás um simples dia, mas que os anos possam ser mudados com correta precisão nos 364 dias. Em 3 anos os dias são 1092, em 5 anos eles são 1820. E em 8 anos 2.920 dias. 14. Para a lua só corresponde em 3 anos 1.062 dias. Em 5 anos ela tem 50 dias menos que o sol, pois uma adição sendo feita é 1.062 dias. Em 5 anos é 1.770 dias. E os dias da lua em 8 anos são 2.832 dias. 15. Pois os seus dias em 8 anos são menos que aqueles do sol por 80 dias, cujos 80 dias são sua diminuição em 8 anos. 16. O ano então se torna verdadeiramente completo de acordo com a estação da lua, e a estação do sol, o qual nasce em diferentes portões, o qual nasce e se põe neles por 30 dias. Capítulo 74. 1. Estes são os líderes dos chefes dos milhares, os quais presidem sobre toda a criação, e sobre todas as estrelas, com os 4 dias que são adicionados e nunca se separam do lugar a eles determinados, de acordo com o cálculo completo do ano. 2. E estes servem 4 dias, os quais não são contados no cálculo do ano. 3. Com respeito a eles, os homens erram grandemente, pois estas luminárias verdadeiramente servem, no lugar de habitação do mundo, um dia no 1º portão, um dia no 3º portão, um dia no 4º portão. E um dia no 6º portão. 4. E a harmonia do mundo torna-se completo a cada 364 estados dele. Para os sinais. 5. As estações. 6. Os anos. 7. E Uriel me mostrou os dias, o anjo que o Senhor da Glória escolheu sobre todas as luminárias. 8. Do céu no céu, e no mundo, para que possa governar na face do céu, e aparecendo sobre a terra, se tornam 9 condutores dos dias e noites, o sol, a lua, as estrelas, e todas as luminárias do céu, que fazem seu circuito com todas as carruagens do céu. 10. Então Uriel me mostrou 12 portões abertos para o circuito das carruagens do sol no céu, no qual os raios do sol batem. 11 deles procede calor sobre a terra, quando eles são abertos em suas determinadas estações. Eles são estão para os ventos, e o espírito da neblina, quando em suas estações eles são abertos, abertos no céu nas suas extremidades. 12 portões eu vi no céu, nas extremidades da terra, através do qual o sol, a lua e estrelas, e todas as obras do céu, procedem no seu nascer e no seu crepúsculo. 13 Muitas janelas também são abertas à direita e à esquerda. 14 Uma janela numa certa estação se torna extremamente quente. Assim também estão portões dos quais as estrelas saem quando são comandadas, e nos quais se põem de acordo com o seu número. 15 Eu vi igualmente as carruagens do céu, correndo no mundo acima daqueles portões nos quais se movimentam as estrelas que jamais declinam. Um deles é maior de todos, que vai ao redor de todo o mundo. Capítulo 75 1 E nas extremidades da terra eu vi 12 portões abertos para todos os ventos, dos quais eles saem e sopram sobre a terra. 2-3 deles estão abertos em frente do céu, 3 no oeste, 3 no lado direito do céu, e 3 no lado esquerdo. Os 3 primeiros são aqueles que estão virados para o leste, 3 estão virados para o norte, 3 atrás daqueles que estão sobre a esquerda, virados para o sul, e 3 para o oeste. 3-4 deles saem ventos de bênção, e de cura, e de 8 vêm ventos de punição ou castigo, quando eles são enviados para destruir a terra, e o céu acima dela, todos os seus habitantes, e tudo que está nas águas, ou na terra seca. 4 O primeiro destes ventos procede do portão oriental, através do primeiro portão ao leste, o qual se inclina para o sul. Deste portão saem a destruição, a aridez, o calor e a perdição. 5 Do segundo portão, o do meio, procede a equidade. Dele emanam a chuva, a abundância, a saúde e o orvalho. E do terceiro portão ao norte, vem o frio e a seca. 6 Depois destes procedem os ventos do sul através de 3 principais portões. Através do seu primeiro portão, que inclina-se para o leste, vem um vento quente. 7 Mas do portão do meio vem um agradável odor, orvalho, chuva, saúde e vida. 8 Do terceiro portão, que está a oeste, vem orvalho, chuva, ruína e destruição. 9 Depois desses estão os ventos do norte, que é chamado mar. Eles vêm dos 3 portões. O primeiro, 80, portão é aquele que está ao leste, inclinando-se a sul. Deste vem orvalho, chuva, ruína e destruição. Direto do portão do meio vem chuva, orvalho, vida e saúde. E do terceiro portão, que está ao leste, inclinando-se a sul, vem névoa, geada, neve, chuva, orvalho e destruição. 80, primeiro, ou sétimo CNIL, página 178. 10 Depois destes, no quarto quadrante estão os ventos do oeste. Do primeiro portão, inclinando-se ao norte, vem orvalho, chuva, geada, neve e frio. Do portão do meio vem chuva, saúde e bênção. 11 Do último portão, que está ao sul, vem seca, destruição, queima e perdição. 12 O informe dos 12 portões dos 4 quadrantes do céu está terminada. 13 Todas as suas leis, todas as suas imposições de punição, e a saúde produzida por eles, eu expliquei a ti, meu filho Matusalém. 81 Matusalém, filho de Enoque, C.P. General 5:21. Capítulo 76 1 O primeiro vento é chamado oriental, porque é o primeiro. 2 O segundo é chamado do sul, porque o Altíssimo desce, e frequentemente ali desce aquele que é abençoado para sempre. 3 O vento ocidental tem o nome de diminuição, porque ali todas as luminárias do céu estão diminuídas, e descem. 4 O quarto portão, cujo nome é do norte, é dividido em 3 partes, uma das quais é para a habitação do homem, outra parte para mares de águas, com vales, bosques, rios, lugares sombrios, e neve, e a terceira parte contém o paraíso. 5 7 Altas montanhas eu vi, mais altas do que todas as montanhas da terra, de onde o congelamento procede, enquanto os dias, estações, e anos passam. 6 7 Rios eu vi sobre a terra, maiores que todos os rios, um dos quais toma seu curso do oeste. Para um grande mar suas águas fluem, 7.2 vem do norte para o mar, suas águas fluem para o mar da Eritreia, 82, no leste, e com respeito aos outros 4, eles tomam seu curso na cavidade do norte, 2 para seu mar, o mar da Eritreia, e 2 são derramados num grande mar, onde também é dito que é um deserto, 82. O Mar Vermelho. 8. 7 grandes ilhas eu vi no mar da terra. 7 no grande mar. Capítulo 77. 1. Os nomes do sol são estes. 1. É Ariares. O outro Thomas. 2. A lua tem 4 nomes. O primeiro é Azônia. O segundo, Ebla. O terceiro, Benaze. E o quarto, Erai. 3. Estes são as duas grandes luminárias, cujas órbitas são como as órbitas do céu, e as dimensões de ambos são iguais. 4. Na órbita do Sol há uma sétima porção de luz, a qual é adicionada aquela que vem da Lua. 83. Elas se põem, entram no portão ocidental, circulam pelo norte, e através do portão oriental passam pela face do céu. 83. Uma sétima porção da Lua, ou 7 partes da luz que são adicionadas a ele mais do que a Lua Knib. P. 182. 5. Quando a lua nasce, ela aparece no céu, e a metade da sétima porção de luz é tudo que está nela. 6. Em 40 dias toda a sua luz é completada. 7. Por 3 quíntuplos de luz são colocados nela, até que em 15 dias sua luz é completada. De acordo com os sinais do ano, ela tem 3 quíntuplos. 8. A lua tem a metade de uma sétima porção. 9. Durante sua diminuição no primeiro dia sua luz decresce uma décima quarta parte. No segundo dia diminuída uma décima terceira parte. No terceiro dia uma décima segunda parte. No quarto dia uma décima primeira parte. No quinto dia uma décima parte. No sexto dia uma nona parte. No sétimo dia ela decresce uma oitava parte. No oitavo dia ela decresce uma sétima parte. No nono dia ela decresce uma sexta parte. No décimo dia ela decresce uma quinta parte. No décimo primeiro dia ela decresce uma quarta parte. No décimo segundo dia ela decresce uma terceira parte. No décimo terceiro dia ela decresce uma segunda parte. No décimo quarto dia ela decresce a metade de uma sétima parte. E no 15º dia todo o restante da sua luz é consumido. 10. Nos meses declarados a lua tem 29 dias. 11. Ela também tem um período de 28 dias. 12. Uriel igualmente mostrou-me outro regulamento, quando a luz é derramada nela vinda do sol. 13. Todo o tempo em que a lua está em progresso com a sua luz, que é consumida na presença do sol, até que sua luz em 14 dias seja completada no céu. 14. E quando é totalmente extinta, sua luz é consumida no céu, e no primeiro dia ela é chamada a lua nova, pois naquele dia a luz é recebida nela. 15. Ela torna-se precisamente completa no dia em que o sol desce no oeste, enquanto a lua sobe à noite do leste. 16. A lua então brilha toda a noite, até que o sol se levante diante dela, quando a lua desaparece diante do sol. 17. De onde a luz vem para a lua, ali novamente ela decresce, até que toda a sua luz seja extinguida, e os dias da lua passam. 18. Então sua órbita permanece solitária sem luz. 19. Durante 3 meses ela efetua em 30 dias, a cada mês seu período, e durante mais 3 meses ela efetua em 29 dias. Estes são os tempos nos quais ela efetua seu decréscimo em seu primeiro período, e no primeiro portão, nomeadamente, e 177 dias. 20. No tempo de seu andamento durante 3 meses ela cresce 30 dias cada, e durante mais 3 meses ela aparece 29 dias cada. 21. À noite ela aparece a cada 20 dias como a face de um homem, e no dia é como o céu, pois ela não é nada além de sua luz. Capítulo 78. 1. E então, meu filho Matusalém, eu te mostrei tudo, e o relato de toda a ordenança das estrelas do céu está terminado. 2. Ele mostrou-me todo o decreto com respeito a elas, o que toma lugar em todos os tempos e em todas as estações sob cada influência, em todos os anos, na chegada e sob a regra de cada, durante cada mês e a cada semana. Ele mostrou-me também o decréscimo da lua, que é efetuada no sexto portão, Pois naquele sexto portão sua luz é consumida. 13 Lá é o começo do mês, e seu decréscimo é efetuado no sexto portão em seu período. Até 177 dias são completados, de acordo com o modo do cálculo pelas semanas, 25 semanas e 2 dias. 4 Seus períodos são menos que os do Sol, de acordo com a regra das estrelas, por 5 dias em meio ano, 84. Precisamente, 84, em meio ano, literalmente em um tempo laurense, página 110, 5 quando aquela sua visível situação é completada. Assim é o aparecimento e a semelhança de toda a luminária, que Uriel, o grande anjo que esconduz, mostrou-me. Capítulo 79. Naqueles dias Uriel respondeu-me e disse, eu mostrei-te todas as coisas, ó Enoque. 2 E todas as coisas eu te revelei. Você viu o sol, a lua, e aqueles que conduzem as estrelas do céu, que ocasionam todas as suas operações, estações, e chegadas para retorno. 3 Nos dias dos pecadores os anos serão encurtados. 4 Sua semente será retroagida em seu prolífico solo, e tudo o que é feito na terra será subvertido, e desaparecem as suas estações. A chuva será restringida, e o seu ainda permanecerá. 5 Naqueles dias os frutos da terra serão tardios, e não florescerão na sua estação, e em sua estação os frutos das árvores serão retidos. 6 A lua mudará suas leis, e não será vista em seu período. Mas naqueles dias o céu será à vista, e esterilidade tomará lugar nas fronteiras das grandes carruagens no oeste. O céu brilhará mais do que quando iluminado por ordem da luz, enquanto muitos chefes entre as estrelas de autoridade errarão, pervertendo seus caminhos e obras. 7 Elas não aparecerão na sua estação, que lhes foi ordenada, e todas as classes de estrelas serão fechadas contra os pecadores. 8 Os pensamentos daqueles que habitam na terra transgredirão dentro deles, e eles se perverterão em todos os seus caminhos. 9 Eles transgredirão, e considerarão a si mesmos. 85 Deuses, enquanto que o mal se multiplicará entre eles. 85. A si mesmos. Ou, eles e é, os chefes entre as estrelas, vocês. 6. Kenib, página 186. 10. E castigo virá sobre eles, para que todos eles sejam destruídos. Capítulo 81. Ele disse, ó, Enoque, olha no livro que o céu tem gradualmente derramado. 86. E, lendo o que está escrito nele, entenda toda a parte dele. 86. O livro que derramado, ou, o livro das tábuas do céu Knib, página 186. 2 Então eu olhei em tudo o que está escrito, e entendi tudo, lendo o livro e todas as coisas escritas nele, e entendi tudo, todas as obras do homem. 13 De todos os filhos da carne sobre a terra, durante as gerações do mundo. 4 Imediatamente depois eu vi o Senhor, o Rei da Glória, o qual tem assim para sempre o governante de toda a criação. 5 E eu glorifiquei o Senhor, por conta de sua longanimidade e bênçãos para com os filhos do mundo. 6 Naquele tempo eu disse, abençoado é o homem que morre justo e bom, contra quem nenhuma relação de crime foi escrito, e em quem iniquidade não é encontrada. 7 Então aqueles três santos fizeram com que eu me aproximasse, e colocaram-me na terra, diante da porta da minha casa. 8 E eles disseram-me, explica tudo a Matusalém, teu filho, e informa a todos os teus filhos, que nenhuma carne será justificada diante do Senhor, pois ele é seu Criador. 9 Durante um ano nós te deixaremos com teus filhos, até que tenhas novamente retomado suas forças, para que possas instruir tua família. Escreve estas coisas e explica-as aos teus filhos. Mas em outro ano tu serás tomado do meio deles, e seus corações serão fortalecidos, pois os eleitos apontará retidão para outros eleitos. Os justos com os justos se regozijarão, congratulando-se uns com os outros, mas os pecadores com os pecadores morrerão. 10 E os pervertidos com os pervertidos serão afogados. 11 Aqueles que também agiram retamente morrerão por conta das obras dos homens, e serão reunidos por causa das obras dos iníquos. 12 Naqueles dias eles terminaram de conversar comigo. 13 Eu retornei para meus companheiros, abençoando o Senhor dos mundos. Capítulo 81 Agora, Meu filho Matusalém, todas estas coisas eu te falei, e te escrevi. A você eu revelei tudo, e te dei os livros de tudo. 2. Preserve, meu filho Matusalém, os livros escritos por teu pai, para que possas revelá-los às futuras gerações. 3. Eu tenho dado a ti sabedoria, aos teus filhos e à tua posteridade, para que eles possam revelar aos seus filhos, por gerações para sempre, esta sabedoria em suas palavras, e para que aqueles que compreendem não duraram, mas ouçam com seus ouvidos, para que eles possam aprender sabedoria, e sejam considerados dignos de comer esta saudável comida. 4. Abençoados são todos os justos, abençoados são todos os que andam em retidão, nos quais crime não é encontrado, como nos pecadores, quando todos os seus dias são contados. 5. Com respeito ao progresso do sol no céu, ele entra e sai de cada portão por 30 dias, com os líderes de milhares de estrelas, com 4 que são adicionadas, e aparecem nos 4 quartos do ano, os quais conduzem-nos, e acompanham-nos em seus 4 períodos. 6. Com respeito a eles, os homens erram grandemente, e não calculam-nos nos cálculos de cada era, pois eles grandemente erram com respeito a eles. Os homens conhecem acuradamente o que eles são no cálculo do ano, mas certamente eles são marcados a menos para sempre, um no primeiro portão, um no terceiro, um no quarto, e um no sexto, 7 para que o ano esteja completo em 364 dias. 8 Verdadeiramente tem sido declarado, eu acuradamente tem sido calculado o que está marcado, pois as luminárias, os meses, os períodos fixados, os anos, e os dias, Uriel explicou a mim, e comunicou a mim, a quem o Senhor de toda a criação, por consideração de mim, ordenou, de acordo com o poder do céu, e o poder que ele possui tanto de dia quanto de noite, para explicar as leis da luz ao homem, do sol, da lua, e das estrelas, e de todo o poder do céu, que está voltado em suas respectivas órbitas.